felicidade, nosso novo ninho, nossos sentimentos. Tanto amor, sem nenhuma maldade, carinhos e abraços e tantos momentos. Me lembro, talvez você lembre, alguns sonhos loucos de amor tão perfeitos. Mas não foi o que sempre sonhei, e hoje brindo sozinho a dor no meu peito. Ah, coração, por favor não vá parar sem ter razão. Pede a ela pra voltar, eu preciso me entregar. Coração, coração, coração. Saudade, faz um sonho de verdade e me deixa um pouco mais nessa ilusão. Ah, coração, por favor não vá parar sem ter razão. Pede a ela pra voltar, eu preciso me entregar. Coração, coração, coração. Talvez você lembre alguns sonhos loucos de amor tão perfeitos. Mas não foi o que sempre sonhei, e hoje brindo sozinho a dor no meu peito. Eu preciso me entregar. Coração, coração, coração. Ah, solidão, se o destino é ficar só, solidão. Dá um jeito na saudade, faz um sonho de verdade e me deixa um pouco mais nessa ilusão. Por favor, não vá parar sem ter razão. Pede a ela pra voltar, eu preciso me entregar. Coração, coração, coração.